Mais um atraso a informar, repartir solo controlado. O ajuste 101. Então, senhor Chanera, alinhar e decolar de imediato para liberar para decolagem. Negativo, após o pouso do Web, o senhor alinha e mantém cabeceira no zero. Não, foi o Web que falou. Se você poderia informar sua posição, Índia 9 Alfa, o controle não recebe o seu radar. 4, solo 38, chame solo 21 decimal 9. Peço um pátio principal. Alfa, reportar a paringa, pátio principal, você é tipo. Copiou, controle. Negativo. Ok, passe a 2 minutos a radial 028 de Valença. 028 de Valença? Ah, tem mais dele, foi o que ele passou. O Azul 4076, poderia efetuar ainda uma ponte com o Índia 9 Emerald e solicitar que o mesmo chame na frequência 1208, para ver se a gente consegue contato com o mesmo? Ah, positivo. 1208, Azul, chama em 1208 o Índia 9 Emerald. Gente, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, eu tô ali matando. Dia 9 Alfa Copio, do 4076. Bravo Fox Mike, Recife, 12545-2685. 2545-2685, Bravo Fox Mike. Você tem que agora o 4562 de América? Autorizado. Lima, Kilo Zulu, controle? Salvador, bom dia, 7 vezes. Olo 754, prossiga táxi via Juliette para o gate 08. Juliette para o 08, 74. Salvo, bom dia, Webjet 7 vezes 8. 5728, prossiga. Para a Copa, 7 vezes 8. Webjet 5728, autorizado Recife, nível 350. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Caju, a 358. Controle 120, decimal 8, código transponder 5427. Correto, neste para acionamento táxi. Camarada. Objeto 6740, prossiga táxi, Alfa, Juliette, para o gate 5. Alfa Juliette para o 8575, seu chefe. 695, Índia November Alfa, controle Salvador. Muito bem, 4 horas, eu preciso. Azul 4076, boa tarde. Azul 4076, boa tarde. O ajuste 10 no 5. Continua aproximação, reporte baixado, travado. Prossegue na aproximação, 4076. Boa tarde, bom voo. Lima Tango no sol de 42, livre corte. Índia November Alpha. Na 8. 208, 6254. Mantenha a posição, aguarde para iniciar. 30 graus, 1-1 no nós. Baixou até a voz, 4076. Confirme radial e distância de Salvador. Já tem contato com a aeronave e diversas vezes tentando contato com a aeronave e ponte, sem nenhum contato. Por solicitação do controle. Presidente, confirme radial distância de Salvador. Controle Salvador, Chané 6254. Controle Chané 6254. 6254, contato radar 360, saída da El. 360 da El, 6254. Não tem base dador no 05, é isso? Afirmo, não. Ok, só confirmando se é responsabilidade da Infraero, mas a gente informa aqui para os membros via telefone. Obrigado. Nada. Escuta final 4076, poder confirmar o vento, senhor. Azul 4076 é positivo, o vento é 120 graus, 099. O seu, pra mandar, o senhor tá na radial 347, não sei se é o senhor. Controle, boa tarde, Rio 9647, desse Mateus 050 na chegada à mar. Ajustei o altímetro 1-0 no 5. Milha Novembro, o senhor tá, o senhor procede de João Durval, Feira de Santana? Ok, tu tá mais de 20 milhas de Salvador, mantenha em área de voo visual e informe 20 milhas afastado de Salvador. Se tu tá fora da CTR de Salvador, se eu mantenho no 1500 pés? Ok, foi possível copiá-lo, se eu tenho frequência livre, não tenho tráfego formal, informe 20 milhas afastado de Salvador, ainda não vira alto. Decimal 9. 219 é liberal 4076. Tá 3283, acende a edificação, chegada a mar, isso mantém 060. Ajuste o altímetro no 095. Desse mantém o 060, na chegada a mar. Ajuste o altímetro no 015, acende a edificação. Para táxi objeto 5728, 800 no Piauí, autônomo de 3 horas e meia, oferta Fortaleza. Fortaleza 330, qual é o poder? 80. 80. Autorizado táxi, Índia Alfa, Ponte Espera, Torre, o Nuno 8, decimal 95. Então, Ponte Espera, lá vem para 7. Alfa para ingresso no Paz, 4076. Autorizado ingresso via Juliette, o gate é o 09. Salvador, 3895, ponto espera da 1-0, pronto. 3895, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-0 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 3895. 5728, bom dia. Após a rolar 09 à sua frente, o Airbus da TAM, a linha mantém cabeceira no zero. Tensão 389, uma boa viagem. É 6254, chame o centro Recife na frequência 13325, alterno 1251. 3325, 251, boa. No 600, essa identificação desse mantém o 050. Ajuste de altímetro 10 no 5, chegada Mari. Rio 9647, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 10 no 5, informe final do procedimento de LS, foi pista no 0. Salvador, tá 3895, decolou na DAEL. Por gentileza, senhor, no transponder 5174. Seu transponder tá 5774. Decolou, curva na direita. Nós, nível decolagem, pista 10. Pode autorizar a pista 10, né? Sub mantém o 300 na saída da EL. Teste na DAEL, 300, autorizaria o Valida? Lida está autorizado. Quando Lida, tá 3895. Tá 3283, desse mantém a 3000 pés. Ajuste o altímetro 10, 195. 3000, 10, tá 3283. Controle Salvador, objeto 5728. Objeto 5728, contato radar na decolagem, sub mantém o 350, sai da PUC. 350, pode voar Aracaju, 7728? Negativo, mantém o perfil da saída. Mantendo o perfil, 7728. ISO 9647. 9647. Ok, como tráfego na posição de 10 horas, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés nos corredores visuais. Irá interferir na sua aproximação. Paulo Web 6721, informação November. Renazi Fortaleza, seu 330. É o 6721, não é isso? Afirmo, 6721. Webjet 6721, autorizado Fortaleza, nível 330. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo Frot, Tamper Zulu 19. Controle 120, decimal 8. Código transponder 5452. Momo Frot, Tamper Zulu 19, decola no zero, curva à esquerda, 5452. O controle 1208, concentro. Cotejamento está correto, chame nessa para acionamento táxi. Se eu puder tiver, vem faz a RNAV, poderia fazer a Dolph 1 ou Alfa ou 6721? Eu acho que eu confirmo aqui junto ao controle, que é a Dolph, não é isso? Está Dolph 1 ou Alfa, por gentileza, obrigado. Desce para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 5. Informe. Final LS X-ray, então a 3283. No 5 vai passar estabilizado, pode vadona? Então bem reduzido, tá? 3283. 7. Objeto 6741, não autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, Apesulu 10. Controle 120, decimal 8, código transponder 5404. 47, completo final, chame torre 118, decimal 612. Corrijo, 118, decimal 95. 295, agora. No zero inicialmente, depois é Bridge, Apesulu 1. Ah, sim. Então, autorizado Guarulhos, 340, que fala da 10, pelo direito da porta. No perfil da Dael, Leda, Kid, representa 10, quase representa 16, Patrick. Controle 5404 transponder, o E7741, está na ponte. Ok, o cotejamento está correto, reporte pronto para acionamento e táxi. Manter o perfil da saída e aguarde para a coordenação direto com o centro. Webjet 6721 na escuta. Você travou 6721 ou... Afirmativo, 6721. Em coordenação com o controle para a saída Adolfo Alfa 1, Uno Alfa, corrigindo, é o mesmo em forma negativa devido ao conflito com as aeronaves que estão chegando, ok? Ah, então tá bom. Então vai ser a Momo Frot que traz a taxa. Obrigado. Positivo. Torre Rio 9647. Rio 9647. O vento é 1 no 30 graus, 10 nós, tráfego avistado. O ajuste 10 no 5, livre pouso, pista 10. V15, livre pouso, pista 10, 9647. localização, voe a posição ITAP, vê se mantém o 050. Ajuste altímetro 10095, voo 924. 050. 050 na posição. É isso aí, tá aguardando o elevador chegar aqui, eu te informo aí. Pulo 600, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 0 no 5. Informe o final do procedimento LS X-Ray, pista no 0. 2000 no 0 no 5, vai para o final, no 9 ou no 600. Objeto 5728. Prossiga 5728. Câmbio Centro Recife, na frequência 12545, alterno 2085. 2045, 2085, 1038. 2395. Obrigado. Chame o Centro Recife, na frequência 13325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Kia 964, sexo no solo 1500, liga direito, chame solo em 121.9. Dado 3223. Dado 3283, chame em TOI 118.95. 19.5, é. Rio 9647, prossiga táxis Alfa Kilo, pátio 324. Alfa Kilo, pátio 324. Bora. Tomara nova Tabana, nova Merec mais. Deslize pouso na pista 10. 3223. E junta a Salé. Faltou o Negio, o elevador ainda não chegou aqui não. Curva esquerda na Pulca, transição de par. Controle 1208, aciona 5454. Autorizado a Campina Grande 390, que é Pedro 10, primeira curva esquerda, Pulca de par. Controle 20.8, código 5454, 7554, no gate 08. 208, puxa no 754. Mike Beck, boa tarde. Reporte para táxi, no pátio da Vila. Seguro 600, passa a duna, completo final, chame torre 118, decimal 95. 3x3 no solo 105, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9. 129, é. Livrou o TAM 3283, boa tarde. 3283, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 3, é. A rotatória do Alfa Campo. 7, temos um tráfego na aproximação da pista 10. Chamei agora a torre na frequência 118 decimal 95, solo seguinte, instruções para pouso. 1895, na Ribeirão que mais. O vento é 1110 graus, 109, vive pouso, pista 10. Vive pouso na 10, 1600. Índia November Alpha. Pássaros na curta final. Ok, obrigado. Tango November Yankee Mike na longa final do ano 7. November Yankee Mike, façam 360 pela esquerda, reporte interceptando. 360 pela esquerda, tentará interceptando November Yankee Mike. Guadamari, 1014, ação da identificação curva, direto de TAP. Autorizado, TAP. Passei 5.050, voo no 924. O 924, são corrijo. Desça para 2 mil pés, pista no 014, informe o final do procedimento ILS X-ray, pista no 0. Positivo, para 2 mil pés, comunicação e chamada na final. Torre da Vemere, que vai ser interceptada no final do ano 7. Também que Mike, se possível, reduzindo sua aeronave na cabeceira 17, aguardando o pouso da 10, aeronave 10 para decolagem. Gentileza, reporte a 3 milhas da 17, o vento é 130 graus, 129, o ajuste é 10, 14. Reduzindo o centro da aeronave, November Mike.